estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 19 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E na introdução sempre trazemos uma pergunta do livro O Consolador, de Chico Xavier, escrito pelo Espírito de Emmanuel. E hoje trouxe a questão 268, em que se aborda um tema sobre as leis. E pergunta-se a Emmanuel: os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? E Emmanuel responde pela mão mediúnica de Chico Xavier: as seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos, transmitidos à Terra por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito do mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrena. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 12 de agosto de 2018, uma manhã fria aqui em Santa Bárbara do Oeste, no inverno brasileiro, uma temperatura muito agradável para a gente começar o nosso programa, a nossa uma hora e meia de encontro, de conversas e discussões na técnica de som, sempre com a sua competência e simpatia, Vinícius Júnior Pires. E nos ajudando, nos assessorando, temos a Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, 3463-5068, 3463-5255. E antes que comecemos a leitura do exercício de reflexão, cabe aqui lembrar, hoje é o Dia dos Pais, e todos, muitos daqueles que nos ouvem são pais, e devemos a todos eles essa homenagem. É um dia maravilhoso, onde os filhos fazem café para os seus pais, onde existe um encontro fraterno, uma troca de carinhos, e é sempre muito agradável. E apenas uma lembrança, eu trago aqui duas frases de José Saramago, sobre ele falando que a melhor definição de pai, quando ele diz: filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. E com essa belíssima frase de Saramago, a gente começa o nosso programa fazendo o exercício de reflexão, é sempre útil, e hoje trouxe a vocês mais um texto do livro Emmanuel, que é um livro que todos vocês devem ler, porque Emmanuel, ele escreve textos de grande profundidade. Ele foi psicografado em 1937, mas observem como é atual. O Emmanuel fala das realidades do futuro e assim se expressa: os espíritos se regozijam a cada novo passo de progresso da ciência humana, porque dos seus labores, das suas dedicações, brotará o conhecimento superior, que felicitará os núcleos de criaturas, porquanto ficará patente, plenamente evidenciada, a grande missão do espírito como elemento criador, organizador e conservador de todos os fenômenos que regulam a vida material. Quanto mais avançam os cientistas, mais se convencem das realidades de ordem subjetiva nos fenômenos universais. As palavras natureza, fatalismo, tônus vital não bastam para elucidar a alma humana quanto aos enigmas da sua existência. Faz-se mister a intervenção das sínteses espirituais, reveladoras das mais elevadas verdades. É para essas grandiosas afirmações que trabalhamos em comum, e esse desiderato constituirá a luminosa coroa da ciência no porvir. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E hoje, inclusive, também eu trouxe uma música em homenagem aí ao Dia dos Pais. É uma música que, inclusive, eu não sou muito fã da música americana, mas me mandaram, e como ela conta a história do artista com o seu pai, né? Então eu a selecionei e vou apresentar para vocês. E para antecipar isso, para que o pessoal possa ir estudando o assunto, o nome do autor, eu já vou pegando aqui. Então, para pegar a tradução, porque ela é toda em inglês, é David Gates. Então, você já vai procurando aí pela internet e você vai achar a tradução da música que vai ser tocada em inglês, né? Você vai ver que é uma música muito bonita, mas é uma homenagem ao Dia dos Pais. Muito bom dia, meu amigo Wilson Garcia. Muito bom dia, Geraldo. Bom dia ao Luiz Pessoa Guimarães aqui conosco, Vinícius da Técnica, Inês. E bom dia a você, amigo ouvinte que nos acompanha. Para mim é sempre uma grande alegria poder compartilhar com vocês desses momentos que para mim é de grande aprendizado nessas alegres manhãs de domingo e hoje, especialmente como você apontou no início, Dia dos Pais. Enquanto você leu aquele texto, eu me lembrava aqui da concordância dele com um texto da obra O Profeta, de Khalil Gibran. E se você me permite, Geraldo, eu gostaria até de ler um pedacinho aqui. Enquanto você leu ali, eu me lembrei. Ele diz o seguinte: não é um texto espírita, mas está totalmente em concordância com os ensinamentos espíritas. Ele diz assim: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele, a flecha que voa, assim como ele, o arqueiro, ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Khalil Gibran, nossa, o profeta. Espetacular, Wilson, espetacular. Então, muito bem, esse é o começo do programa Visão Espírita. Aqui todos estão lembrando, fazendo uma homenagem aos pais. E ele vai ler ali o Vinha de Luz. E antes que inicie o primeiro bloco, a gente é uma busca do programa Visão Espírita incentivar todos os participantes dos grupos espíritas a estudarem, a fazerem grupos de estudo, a questionarem. Somente assim nós vamos entender a doutrina espírita. É uma doutrina que necessita da leitura, da meditação e da reflexão. Mas antes de começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, eu peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, na voz da Terezinha Oliveira, agora estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita e o livro Vinha de Luz. Capítulo 65. Cultiva a paz. O texto começa com uma citação ao Evangelho de Lucas, atribuída a Jesus, registrada no capítulo 10, versículo 6. Abre aspas. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, ela voltará para vós. Fecha aspas. Segue o comentário do benfeitor espiritual Emmanuel. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhe ser impossível a consumação de vossos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam à fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção, mas poderão igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade. Porque, se o homem ouve a lição da paz cristã sem o propósito firme de lhe se afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem, como intransferível conquista de cada um. Muito bonita a lição. E lembrando, né? Deus nos criou simples e ignorantes. Assim como a semente de um carvalho é uma coisa ínfima, mas depois que colocada na terra, adubada e regada, se transforma naquela árvore imensa ao longo de tantos anos, assim somos nós. Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, mas cada um de nós traz dentro de si aquele germe das virtudes, que segundo determinados autores, aí elas somam 40, por volta de 40, e cada um de nós tem essa incumbência de, através da vida, através do exercício, através da prática, nós irmos desenvolvendo cada virtude dessa. O Elias Maluco, o Escadinha, eles momentaneamente estão na deriva, né, do progresso, da evolução, do bom senso, da paz, mas são espíritos que trazem consigo essas virtudes latentes. Em algum momento, isso se desenvolverá. E a mesma coisa com relação a isso. E o texto evangélico é muito bonito. É um texto fantástico. Se nós somos portadores da paz e possuidores da paz, essa paz, num determinado momento, a gente vindo trazer a um ambiente, se o ambiente não a recebê-la de forma equilibrada, de uma forma positiva, se ali não houver outro agente da paz, essa paz volta a nós. Por quê? Porque não encontrará em nós o fato de não conseguirmos implantá-la a discórdia, o desequilíbrio provocado pela paz que não foi aceita. Então é exatamente isso, e a mensagem é lindíssima. Nós somos portadores de todas as virtudes. Nós podemos exemplificá-la na medida que nós tenhamos-la desenvolvido em nós. Porque se nós, às vezes a gente usa muito essa expressão, perdeu a paciência. Quer dizer, nunca teve paciência. Na realidade, a única coisa que aconteceu é que se constatou que aquela criatura pensava que possuía paciência. Mas no momento em que ela se desequilibrou, porque não foi aceita, porque o seu pensamento não foi acatado, é sinal que realmente nunca possuiu. realmente nunca foi portador daquela paciência. E isso é o retrato de todos nós. Agora, nós precisamos é ter consciência do estágio que nós estamos e continuar lutando para chegarmos lá. Que realmente, quando nós formos portadores da paz, nós, em entrando num ambiente, em implantando a paz, se ela não tiver receptividade naquele ambiente, ela volta para nós e nós continuaremos em paz. Muito interessante o que o Luiz falou agora aí, e eu até vou seguir, né, do link do Luiz ali. Me lembrei aqui da oração de São Francisco de Assis: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. E é exatamente como o Luiz colocou: para que nós sejamos instrumentos da paz, nós temos que ser condutores dessa paz. Então, essa paz atravessa a nossa essência. Então, veja que eu estou dizendo aqui da paz que vem de fora, eu não estou dizendo da paz que vem de dentro, que essa é construção, é conquista. Mas aqui o texto fala de alguém que leva a paz a algum lugar. Então, a gente está falando desse alguém que chega até nós com essa paz. Se nós estamos, como o Luiz colocou, em sintonia com essa paz, a paz desse indivíduo também nos preenche, nos atravessa, nós absorvemos essa paz em essência e, como condutores, seremos instrumentos para levar essa paz para outros também. Isso é, assim há uma somatória das dádivas, das bênçãos, né, do alto. A sua paz soma-se à minha paz e eu, como instrumento, levo isso adiante. Agora, se não há sintonia, o que o Luiz colocou, há a refração. Isso é, eu não vou absorver, não serei condutor, ela não vai passar por mim, mas ela vai refletir em mim e voltar para o emissor dessa paz, que segue o seu caminho. Mas daí a importância, quando a gente lê aqui, e que o Luiz também colocou, é que aquele que constrói a paz verdadeira, né, como não perde a paciência, como a gente disse, esse que construiu a paz verdadeira, mesmo num ambiente onde não há paz, ele sai de lá sem maiores danos. Ele consegue entrar num lugar atormentado e sair de lá. Me lembro de uma história em que o Chico estava muito preocupado, porque foi convidado algumas vezes para fazer uma visita numa casa, que era uma casa de má fama lá na cidade dele. E ele precisava, por alguma razão que eu não me lembro, mas visitar essa casa. E ele ficou com aquela dúvida se seria adequado para ele ir ou não naquele lugar. E quando ele teve a oportunidade, ele perguntou para Emmanuel se ele achava coerente que ele fosse até aquele lugar. Emmanuel disse o seguinte: você não deve se perguntar se você deve ir lá, e sim se você consegue sair de lá. Eu achei a resposta magnífica, porque você pode ir onde você quiser, desde que você não leve aquilo com você. Né? Você saia de lá, então você entra num ambiente onde não tem paz, onde há tormento, perturbação, mas você sai de lá com a sua paz intacta, porque ela foi bem construída. O Emmanuel botava o Chico em cada fria. O Emmanuel jogava pesado. Eu me surpreendi, até me movimentei aqui, porque o Emmanuel tinha essas pegadas duras, né? Mas é interessante a gente falar sobre a paz. Para mim, né, acho que para todos nós que somos cristãos, a maior referência é Jesus. Indiscutivelmente, foi o espírito mais esclarecido, mais bondoso, mais equilibrado que esteve entre nós. Ele era o retrato da perfeição. Mas, não falando apenas de Jesus, mas de Gandhi, Gandhi falou algumas frases que todos nós, e particularmente eu, devo levar no dia a dia da minha vida, quando lhe perguntaram se aquelas atitudes que Gandhi estava fazendo não poderia criar uma animosidade no povo hindu, se ele não deveria buscar a paz. Ele falou: nós não devemos buscar a paz, porque a paz é o caminho. Quer dizer, é que nos leva de um lugar para outro lugar. A paz é o caminho. Embutido nessa frase estava todo um conteúdo de ensinamentos de fraternidade. A paz, cada um tem a sua maneira de ver, né? É a sensação do dever cumprido, da paz interior, da calma, da ausência da ira e da raiva, de onde você for, você levar o equilíbrio. E se nesse ambiente não houver equilíbrio, que essa paz volte para você. Isso naturalmente é da própria lei da natureza. Então o Emmanuel nos brinda com uma página de grandes reflexões. E no Evangelho da semana passada na minha casa, eu fiz uma colocação que é assim que eu vejo. O Emmanuel, ele é um escritor que ele precisa ser lido novamente. Os textos dele, cada vez que você lê, você encontra uma nuance diferente, um viés diferente. Eu tenho a impressão, talvez eu possa falar por mim, que quando a gente lê um texto do Emmanuel, você deve absorver uns 30, 40% da mensagem que ele quis passar. Talvez falte a mim, mais uma vez posso falar de mim, a sensibilidade, a inspiração, a percepção de ver onde ele quer chegar. Porque para o Emmanuel escrever isso, esse sentimento é vivo dentro dele. Para ele falar da paz, deve ser vivo dentro dele essa necessidade, essa busca e esse caminho que todos nós devemos ter. Muito bem, meus amigos, são 9h59. Vamos lembrar que hoje, além do programa Visão Espírita, todos os domingos aqui na Rádio Brasil, temos também a nossa União Rádio Web. E você pode baixar o aplicativo da União Rádio Web no seu celular e acompanhar toda a programação, que é 24 horas da melhor qualidade. É aquele ícone azul, aquele aplicativo do ícone azul. Não só os nossos programas são repetidos ao longo da semana, como também o programa Visão Espírita, feito em Piracicaba, e de várias outras inserções trabalhadas e produzidas pelo Wilson, o Alan, o Luiz e muitos outros colaboradores, que fazem a rádio ser muito agradável. Baixe no seu aplicativo, você pode ouvir o nosso programa a hora que você quiser, onde estiver. E também o nosso programa Visão Espírita tem uma página no Facebook. Entre lá, faça a sua pergunta, o seu questionamento. Sempre é o Alan que coloca esses textos. E todas as perguntas que vocês colocarem, na medida do possível, nós tentaremos responder. E vamos lembrar também que os nossos patrocinadores é a União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central. Em abril fez 2 anos dessa banca. Todo o dinheiro arrecadado é dado para pagar a mensalidade do programa Visão Espírita e várias outras contribuições feitas pelos grupos espíritas aqui de Santa Bárbara que podem manter esse programa aqui. E além disso, temos também a USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Também pode ficar sócio pelo telefone 3468-3711. E a Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, 10h01, e dessa maneira, com essa leitura do primeiro bloco, estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro principal dos nossos trabalhos, do nosso programa, que são as obras de Allan Kardec. E estamos aqui lendo e estudando o livro O Céu e o Inferno, que veio a público no ano de 1865 em Paris, na França. É um livro fantástico, a maneira como é escrita, a maneira como é encadeado todos os assuntos. E nós estamos aqui na primeira parte, no capítulo 9, em que o Kardec, porque era um sentimento dominante da época, sobre os demônios. Então, eu já li aqui a origem da crença dos demônios, e estamos nos demônios segundo a Igreja, e posteriormente entraremos nos demônios segundo o Espiritismo. E tem gente que só de falar essa palavra já faz o nome do pai, do filho. Realmente é um assunto intrigante, e já abordamos as outras vezes. E aqui vamos dar a sequência, vamos começar o item 10. Mas ele aborda com muita tranquilidade, com muita sobriedade, e à medida que você vai lendo, você vai desfazendo algumas imagens criadas ao longo do tempo. Então eu passo aqui a uma leitura rápida do tópico, palavra Luiz Wilson, e a gente vai trocando uma bola aqui. Então, dando sequência, Kardec escreve sobre os demônios segundo a Igreja. Ele está dando sequência a um raciocínio que foi começado. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem. Abre aspas. A Escritura e a tradição denominam céu o lugar no qual se haviam colocado os anjos no momento da sua criação. Mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente e sem esforço, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A tentação e a dúvida são aí desconhecidas. Justiça, a paz e a alegria reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Esse era um retrato do céu em que muitas igrejas, a Igreja Católica, declarava, inclusive em textos escritos para toda a sociedade. E Kardec continua. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas favorecidas pelas divinas comunicações, que deveriam receber com fé e humildade até serem admitidas no conhecimento da sua realidade, a essência do próprio Deus. Então, estava uma definição de como era o céu. Visto pelas religiões. Visto pelas religiões. Donde que precede, se interfere, que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e perfeita, não sendo atingindo ainda o lugar supremo em que o erro é impossível. Pois seja, mas, então, há manifesta contradição nesta afirmativa. Deus, em tudo, os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes, desses anjos decaídos, que, subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idênticos destinos, e que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Ora, em tudo semelhantes aos outros, mas não lhes seriam inferiores em natureza. Idênticos em categorias, não podiam permanecer em um lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção. É, você vê que realmente, e eu repito, né? É difícil explicar o inexplicável, né? E é essa a nossa incumbência. Então, o que que acontece? Quando você faz certas afirmativas e cria certos dogmas, aí depois você começa a ajeitar as coisas para que aqueles dogmas sejam cada vez mais confirmados. Confirmados. Né? É que nem aquele cara que prega uma mentira. Ele, para pregar uma mentira, depois ele tem que manter a mentira. Então, aí, meu, aí é chuva de mentira. Mas uma coisa é fatal. Chega um dia que não tem mais explicação. É só questão de tempo. Né? Então, é uma coisa completamente ridícula. Se nós, de passo em passo, de luta em luta, nós chegamos a um determinado estágio pelo nosso esforço, nós adquirimos fibratura, quer dizer, desenvolvemos pelo nosso esforço, pela nossa capacidade. E aí, uma vez desenvolvido, uma vez conquistado, aquilo é teu, aquilo te pertence. Né? Agora, em outros trechos, eu já escutei que a Igreja colocava que esses anjos não tiveram esse trajeto. Né? Eles foram criados naquela condição. E aí é onde reside a falha, né? O criado pronto. Porque tudo aquilo que é criado pronto, ele não tem aquele elemento do esforço próprio, né? Da conquista. Porque a conquista é da fibratura. Agora, tudo que você recebe de graça é que nem empresa doada, né? É interessante o que o Luiz falou, Luiz. Assim, tudo que já vem pronto, a tendência é se estragar. Vamos fazer uma comparação entre o homem e os objetos que nós produzimos. Quando a gente produz um carro está novo, zerinho. Você vai lá, compra ele na concessionária. Né? Na próxima semana ele já está usado, ele já está gasto. Na outra semana, no outro mês, a tendência dele é decair. Enquanto nós, como seres que nos desenvolvemos, que evoluímos, a cada dia nós somos melhores. Então, essa é a ideia, o entendimento de Deus, que tudo evolui, o universo se expande, tudo evolui. Nada foi criado pronto. Porque senão, se você está no o ápice, é o início da queda. Então, não faz sentido. Essa ideia só foi admitida porque não se compreendia Deus. Como a gente vai entender um Deus que é perfeito, que é amor, e que cria o mal, segundo o entendimento das pessoas daquele tempo? Então, para justificar isso, então a gente inventa uma história. A gente diz que ele criou bom, mas aí foi por conta da escolha do anjo que ele se tornou mal. Não foi culpa de Deus. Mas ainda assim, segundo o texto, eu não sei se eu compreendi corretamente, mas tem um trecho que ele fala que havia gradação nessa criação desses anjos. Eles chegavam anjos, mas ainda tinha um tempo que eles estariam ainda submetidos a erros. Isso, então, que eles ainda não podiam ver a face de Deus. É o que o Luiz falou, né? Você vai acrescentando penduricalhos. Você cria uma coisa e tem que ir criando justificativas. Né? Não faz sentido. Eu acho que tudo isso que foi escrito foi uma maneira de ele, como o Luiz falou, de justificar o que eles estavam fazendo. Em algum momento do texto, que não foi agora, foi acho que há 15 dias atrás, o Kardec falou alguma coisa assim: a descrição é tão detalhada do ambiente que parece que se alguém que ele escreveu estava vendo. E como é que essa pessoa viu? Quer dizer, como é que detalhou? Então, o que o Kardec faz? Ele começa a descrever. Não, isso aqui não é palavra de Kardec. Ele está copiando do bispo de Reims. Relatando. Ó, é assim que eles veem o céu. É assim que eles veem os anjos. E eles falam, o anjo foi criado perfeito. E o anjo caiu. Como é que caiu se ele era perfeito? Aí ele vai desconstruindo toda aquela redação que foi feita do que era o céu. Que na época atendia, aspas, as necessidades do povo. Mas à medida que tudo foi mudando, tudo foi crescendo, tudo foi evoluindo, isso cai por terra naturalmente. E o Kardec continua, agora dando sequência. E ainda, na descrição desse céu, há uma outra que é, certamente, a mais séria e a mais grave, que é a mais grave situação. Dizem, quer dizer, não é o Kardec, dizem, aspas, este plano, a intervenção do Cristo, o plano do Cristo intervir, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. Como se alguém dissesse, olha, Jesus vai ao mundo, vai fazer isso, isso contando antes o que ia acontecer. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidade dessa intervenção. O que o Kardec está dizendo é o seguinte, olha, haverá necessidade de Jesus intervir. Ainda mais, o Deus onisciente sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte uma parte da humanidade. Isso era o que era aceito na época. E o Kardec continua. E assim, de caso pensado, previamente condenava o gênero humano à sua própria criação. Então, Deus, onisciente, onipresente, ele sabia o que ia acontecer. E ele sabia que ele estava condenando a humanidade a um grande sofrimento. Deste raciocínio, não há fugir, porquanto, de outro modo, teríamos que admitir a inconsciência divina, apregoando a não presciência de Deus. Para nós, é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos sem a plenitude absoluta, dos quais Deus não seria Deus. As empresas, uma boa empresa, uma empresa organizada, ela estabelece aquilo que a gente chama plano de contingência, né? Então, você tem traçado uma meta, e você, sabendo que aquela meta não é uma coisa infalível, você prevê. E se acontecer isso? Aí o que você faz? Você monta um plano para aquela ocorrência. Então, você sempre vai trabalhando com as hipóteses de aquilo que você planejou não acontecer, né? Agora, você de antemão, sabendo que aquele plano não vai acontecer, aí a coisa fica furada, e o nome disso é fatalismo, né? Que não existe. Então você vê que o próprio plano se opõe. Ou Deus é onisciente, ou ele não é onisciente. Não tem um meio termo. Então, se ele é onisciente e sabia que ao criar aquelas criaturas, elas se rebelariam, que levariam com elas, né, uma parte do gênero humano, ele criou conscientemente, e aquele era um modelo de criação dele realmente. Então, agora, no nosso entendimento hoje, esse não é um Deus justo. Pois que tantas criaturas nasceram em tempos tão distantes do nosso tempo hoje e não tiveram oportunidade de conhecer o que nós conhecemos hoje. Então, é muito simples, muitas vezes, a gente pensar só no nosso tempo, né? De nós, todo, nós que temos acesso à informação, a essa cultura. E no passar dos milênios, né? Todas as criaturas que jamais tiveram contato com essa mensagem evangélica de Jesus, o que acontece com eles? Então, eles estão condenados? Então, eles ficaram nas mãos dos demônios? Pois é. E aí, nesse momento, você até duvida da competência divina. Quer dizer, criou uma obra que não vai dar certo. Tem um negócio estranho no ar. É completamente fora. E é exatamente isso. Só estamos fazendo aqui, explicando didaticamente o que está escrito. O que estava escrito. E aí, dando a sequência, pode interromper a hora que você quiser. Kardec continua. Admitindo a falibilidade dos anjos como a dos homens, a punição é consequência, aliás, justa e natural, da falta. Mas se admitirmos concomitantemente a possibilidade do resgate, a regeneração, a graça após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece e se conforma com a bondade de Deus. Quer dizer, ele explica, se ele já sabe que vai errar, então que dê a ele a chance de se recuperar. E ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o erro, revertendo ao fim em benefício deles. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel. Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. E ele finaliza. Aí, porque diante desse fato colocado pela igreja, a inutilidade do arrependimento, porque não adianta se arrepender. Se você errou, foi condenado, está condenado. A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração, isso sim, importaria a negação da divina bondade. Admitida tal hipótese, poder-se-ia mesmo dizer, rigorosa e exatamente, que estes anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-lo, foram votados à perpetuidade do mal e predestinados a serem demônios para arrastarem os homens ao mal. Ou seja, Deus criou o demônio. É difícil para a gente entender o conceito de eternidade. Quando chega num ponto que a gente começa a pensar sobre a eternidade, pelo menos eu, meu cérebro não acompanha isso. Chega um ponto que escurece a minha mente. Porque quando nós falamos em evolução dos espíritos, que nós aprendemos segundo o Espiritismo, nós entendemos que nenhum espírito alcançará a condição de Deus. Então, essa evolução, Kardec faz uma separação, né? Chega lá nos espíritos superiores, depois nos espíritos puros, aí tem uma gradação dentro da classe dos espíritos puros. É didática, né? É didático, porque mesmo um espírito puro, vamos considerar Jesus continua evoluindo. Sim. A cada dia ele vai continuar evoluindo, a cada vez mais, né? A cada instante ele evolui mais, até quando? Eternamente. Algum dia Jesus alcançará a perfeição divina? Penso que não. Com D minúsculo. Com D minúsculo. Demiurgo, perfeito, como chamam. Perfeito para a nossa realidade. Perfeito para a nossa realidade. Mas como Deus, jamais. Então, quando a gente concebe a ideia de penas que são eternas, nesse mesmo conceito, eternas, por uma vida de poucos anos de erros, de ignorância, realmente não faz sentido algum. E este, de fato, é um Deus que eu teria que temer, não amar. Eu teria que ter muito medo de um Deus desse. Ele é vingativo. Viveria a vida a temê-lo, mas a amá-lo jamais. Mas essa era, talvez, uma busca daquele momento. Que se você teme, você obedece. É submeter a população. Submeter. E existe uma coisa interessante, o Wilson, meus queridos ouvintes, e o Luiz, que na descrição desse céu, na descrição do inferno, na descrição de Deus, é dada a esses anjos e a Deus sentimentos humanos. A ira, a raiva, o amor. Então, ele faz uma caracterização nesse ambiente divino das condições humanas. E isso é um grande equívoco, porque quanto mais se estuda, eu sou amigo de alguns... Eu tenho alguns amigos que são profundos estudiosos da física, da química, da física quântica. Quanto mais você tem noção dessa vida microscópica, do universo, é difícil você começar a definir o que é Deus. Então, Deus não tem essa caracterização humana. Essa caracterização humana, ela é humana. É desse grupo de espíritos que estão habitando o planeta Terra. Quando você olha no planeta Terra, no universo... Ele está lá na ponta direita, escondidinho. Quer dizer, quem somos nós, né? E essas virtudes, a ira, porque ele se rebelou. Você não consegue entender esse nível de sentimento quando você começa a estudar profundamente qualquer coisa. E o Kardec continua. Vejamos agora qual a sorte desses tais anjos e o que fazem. Quer dizer, então eles foram anjos, por ira, por revolta, caíram. Foram condenados para o mal à eternidade, porque aqui na nossa justiça terrena existe a condenação e depois de um tempo o indivíduo sai para tentar melhorar. Então, a conduta... reeducação, que se chama hoje, inclusive. A conduta ressocialização. Da justiça terrena é mais bondosa que a conduta da justiça divina. Aqui a gente acredita que o indivíduo vai melhorar. Deus não. Ele está condenado. Então, vejamos agora qual a sorte desses anjos. Kardec continua. Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Por estas palavras, entendemos que foram arremessados a um lugar de suplícios, no qual sofrem a pena de fogo, conforme o texto do Evangelho, que é a palavra mesma do Salvador. E aí, nesse Evangelho diz, ide malditos ao fogo eterno, preparado pelo demônio e seus anjos. São Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados como os réprobos. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação, a qual pertence na ordem de coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deviam ter com os homens e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumento da justiça divina contra as almas infelizes que seduziram, outros, em número infinito, formam legiões e residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo. Envolvem-se em tudo o que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos no capítulo 4. Quando você vê que aquilo que eu coloquei é sério. Você conta uma mentira, daqui a pouco você vai ter que contar outra mentira para cobrir a mentira. Tá? Como é que pode, se aqueles anjos decaídos seriam, então, os demônios futuro, ou a razão, ou a causa, como é que eles foram para o lugar onde os demônios já tinham preparado? Coisa completamente sem sentido, entendeu? Quer dizer, então isso aí teria sido numa outra dimensão, a coisa realmente gera, não se sustenta e não tem a mínima condição de tentar explicar o inexplicável. E são justamente esses demônios que vivem, segundo essa explicação, aqui na crosta, são com esses demônios que nós, espíritas, nos comunicamos, né, no entendimento dessas religiões. Eu me lembro aqui, falando sobre penas, me lembro aqui, há algum tempo atrás, passando num canal de TV, eu vi um programa de uma determinada denominação, e eu achei interessante ali o estudioso, e comecei a assistir. Ele estava respondendo cartas, e-mails que telespectadores mandavam para ele. E um deles, coincidiu naquele momento, perguntou para ele o seguinte, sobre Chico Xavier. Sendo Chico Xavier um homem tão bom, que fez tantas obras, que doou, ajudou tantas pessoas e tudo mais, mas, de acordo com as crenças dele, para aquela religião, qual seria o fim do Chico Xavier? Eu achei a resposta muito interessante. Disse que, apesar de tudo que ele fez em nome do amor às pessoas, ele sim estava condenado eternamente ao inferno e que o Chico estaria no inferno. E aquilo me preocupou profundamente, porque eu pensei, gente, existem muitas, milhares de pessoas, as dezenas de milhares de pessoas que acreditam de fato nisso. Daí a necessidade que nós temos de realmente levar essa imagem de um Deus que é misericórdia, que é amor, que é o Deus que promove a evolução de todos os seus filhos, a ideia que Jesus veio trazer do pastor que não perde uma só ovelha. Sim, exatamente, excelente colocação. Quer dizer, você veja que já passaram 2000 anos de Moisés, né? Que Jesus veio tentar mudar a ideia de que Deus era vingativo, nós continuamos pior, né? Quer dizer, a igreja conseguiu montar uma suposição, uma coisa que é monstruosa. É, e diante de tudo que nós temos conquistado hoje, em termos de pensamento, a própria filosofia está alcançando um patamar de discussões e de entendimento muito grande, que nos faz refletir profundamente. A ciência, na física quântica, as naves, ontem nós vimos, está sendo lançada uma nave em direção ao Sol, que vai começar a decifrar alguns mistérios, aqueles ventos solares. O homem começa a invadir o universo e Deus começa a ficar muito maior do que ele imaginava. A grandeza, o equilíbrio, o grande mistério, não é possível esse Deus ter os sentimentos que um homem tem e Deus criar seres destinados eternamente ao mal. Quando você olha essa dimensão da Terra frente a tudo isso, isso daqui cai por terra, isso não existe mais, isso está perdido. É, não precisa nem combater o Wilson, naturalmente aliás, cai. Aliás, é inclusive incompatível combater, porque é a mesma coisa você querer provar e querer discutir com um mentiroso. Exatamente. Entendeu? E aí, eu nem vou ler tudo, porque textos acabam se repetindo. Eu vou ler só o comecinho daqui, que eles se parecem. Ele fala que eu acho que vai ser o final aqui. Por essa doutrina do céu, dos anjos caídos, daqueles demônios que serão eternamente destinados a fazer os outros sofrer, porque tem os demônios chefes e os demônios que vão fazer os outros sofrerem, né? E tinha-se uma imagem da Idade Média que era um grande caldeirão. Um óleo, e as pessoas eram jogadas e ficavam observando e rindo. Agora uma pergunta, esses demônios que fazem sofrer também sofrem? Pois é. Olha, ou eles se comprazem no sofrimento somente. Se comprazem, um comportamento patológico, né? Completamente então, psicopatia. O bom disso tudo que chega a ser tão idiota, né, que cai por si. Mas é interessante dizer assim, na época achou-se que era um caminho. A igreja é do medo, né? É do medo. E isso, de uma certa forma, manteve essa religião dominante. Né? Conseguiu-se. A igreja conseguiu muitas vantagens contando essas histórias. Inclusive, matando quem não acreditava nelas. E hoje eu acredito que seja difícil alguém sustentar isso num congresso. Um congresso de física, de de filosofia não se sustenta. Daí o afastamento da religião com a ciência. Por isso que nós também, espíritas, precisamos estudar para a gente tomar muito cuidado naquilo que fala, né? E aí o Kardec continua. Por esta doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno. A outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo o que aqui se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo, provavelmente. Então, são pessoas destinadas, vão ser destinadas a fazer o mal. E Deus? Aonde é que está Deus? Observa, não vai tentar resgatar esses demônios? Não, e veja como é que se diz, a justiça divina. Deus criou criaturas perfeitas. Que decaíram. Então, essas criaturas que já chegaram à perfeição vão atormentar nós que estamos começando a evoluir, começando a fazer força para ficar melhor. Olha a safadeza. E na ideia ainda de que essa é a primeira encarnação nossa, porque isso é baseado... Primeira e única, que o espírito é criado no momento da concepção. Deus cria um espírito novo e coloca ali. Imagina, então, pior ainda, nós somos seres totalmente ignorantes. Fadados, dando os primeiros passinhos ali, bebezinhos. Fadados ao insucesso, porque imagina você pegar uma plantinha, joga uma pedra de 5 toneladas na cabeça dela, vai a pena do planta. Agora, vamos imaginar, eu gosto de fazer essas abstrações, faz de conta que nós três aqui somos três demônios, e a gente está lá nesse inferno fazendo os outros sofrerem. Aí, de repente, o Wilson se arrepende. Fala, puxa vida, eu acho que eu não, essa vida... Tá chato isso, né? Tá chato, eu não tô gostando. E aí, ele se dirige ao superior e fala, eu não queria mais continuar aqui. Tá roubado. O que Deus vai fazer com esse demônio que se arrependeu? Tá roubado. Pela lei, ele tá lá e não vai voltar. Seu arrependimento não vale nada. Então, pra... É mais ou menos assim, arrependeu, então joga na fogueira mesmo. Exato. Se arrependeu, empurra na panela. Vai pro caldeirão. Então, qual o valor do arrependimento frente a essa onisciência divina? Esse questionamento eu faço, Wilson. Neste caso, nenhum, né? Neste caso, nenhum. É um Deus que não considera nenhum traço de bondade. E o Deus que nós acreditamos é um Deus que considera cada pensamento pequenino bom que nós temos, né? E que isso, para esse Deus, é sinal de que nós seguimos no caminho que ele planejou para a gente. E não é uma contradição falar assim, nenhum cabelo que cai da sua cabeça, Deus sabe. Deus sabe, então ele não sabe que está ocorrendo uma mudança no coração desse demônio? E você como pai, se sua filha fizer alguma coisa que não é muito agradável, você vai chamar a atenção dela, blá, blá, blá, mas você ao longo do tempo, você vai perdoar e você vai dar uma nova chance a ela. Então o Wilson está tendo uma virtude maior que Deus. O filho pródigo, por exemplo, estava ferrado. E no entendimento de que Deus não tem pressa. Qual é a pressa de Deus? Quando nós falamos aqui muitas vezes, né, a gente chega, olha, Deus me ajuda nisso que eu vou fazer tal coisa, eu serei bom em tal aspecto. Não, mas não precisa dessa negociação com Deus, ele não tem pressa. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, vai acontecer conosco, mesmo que você citou que aconteceu com esse demônio. Nós vamos nos arrepender. Em algum momento a gente vai pedir a oportunidade. Aliás, se existe uma fatalidade, essa é uma. Exatamente. Essa é a única fatalidade, que um dia nos arrependeremos do mal que causamos. Um dia um amigo me falou uma coisa que eu achei muito bonita. Diante de uma situação difícil, em que eu recebi um ataque, como todos recebemos, ele falou, não se preocupe, pois essas pessoas que lhe atacam hoje, um dia serão seus benfeitores espirituais. Eu falei, mas como? Sim, porque todos nós, no processo de evolução, um dia nos arrependemos e pedimos a oportunidade a Deus de repararmos o que fizemos. Ai. Portanto, cada um que lhe faz mal hoje, no dia em que se arrepender e pedir a oportunidade de reparar, ele se apresentará no seu caminho como um benfeitor em algum momento. Então, os benfeitores que muitas vezes nos deparamos no caminho hoje são antigos verdugos. Que coisa interessante, que imagem bonita, Russo. Muito bonito mesmo. Muito bem, 10 horas e 32 minutos. Vamos lembrar que o programa Visão Espírita vive também da sua contribuição. Você que ouve o programa, se você puder nos ajudar fazendo um depósito identificado, Nós estamos, acho que nós estamos atrasados um mês, né, Luiz, aqui na mensalidade? Um ou dois, né? Mas o pessoal tem, por exemplo, com relação às minhas contas, né, tem colocado, mas ainda está insuficiente. Quer dizer, esses que estão colocando, parabéns, né? Existem parabéns. Pessoas lá, por exemplo, entrou há uns 3 meses atrás uma pessoa que R$20 todo dia 10 chega na minha continha, já está programado. Um mês antes eu vejo lá que está programado para o mês que vem ser creditado na minha conta. Então, o grande ponto é exatamente isso. Nós temos aí algumas dezenas de pessoas que estão contribuindo com aquilo que pode. Agora, esse número precisa ser aumentado para centenas. Entendeu? Por quê? Porque isso está sendo insuficiente. Agora, essas pessoas que nos ouvem e que fazem a sua colaboração, perdoem-lhes a gente estar fazendo isso. Nós estamos comentando isso para que outros se estimulem e façam a mesma coisa. E a gente pede, caso você queira contribuir, e para nós seria fundamental a continuidade do programa, nós sempre apresentamos 3 contas bancárias. Primeira, do Banco Santander, é o banco de preferência aqui de Santa Bárbara do Oeste. É a conta da USE, né? Da USE, agência 0210. Conta corrente 13001714, dígito 0. Repetindo, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. E as outras 2 contas, do Luiz Pessoa, lá de Piracicaba, do Banco do Brasil, 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E a conta do Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E sempre lembrando da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora chegamos ao momento da boa música, a música do Luiz. É uma música, né, que nós colocamos hoje em homenagem ao Dia dos Pais. É um cantor americano e você observa que não é uma pessoa revoltada, aquela coisa assim toda espalhafatosa ou qualquer coisa. Não, normal, canta normal, uma música assim bastante agradável, tranquila. E ele fala a respeito do pai que ele perdeu. Então ele gostaria, daria tudo que ele conquistou no mundo para poder dar um abraço naquele pai. Em síntese, ele coloca o pai como referência pelos exemplos que ele deixou. Muito bonita a música. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. there's someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted, you may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. Essa música que o Luiz selecionou é uma homenagem ao Dia dos Pais, porque a letra é muito bonita, muito interessante. Ele até deu a dica para pesquisar na internet, ver a letra. A melodia é muito assim, toca o coração, e a letra é muito interessante também. Não é isso, Luiz? É muito bonita. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 39, quase 40 minutos. Estamos aptos a começar agora o terceiro e último bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E a Terezinha faz uma busca muito interessante, que ela seleciona alguns textos de diálogos de Jesus com as pessoas, com um grupo, com alguém individualmente. E a Terezinha, ela foi tão feliz nessa colocação, que ela faz uma pequena introdução dela e depois ela vai citando as frases de Jesus e você vai entendendo melhor. Mas ela deixa sempre aberto o campo para novas interpretações. E aqui é o último diálogo de Jesus nesse capítulo 19, que ela intitulou Com os Judeus no Templo de Jerusalém. Então você imagina o Templo de Jerusalém cercado por milhares de pessoas e Jesus dialogando com alguns desses fiéis. E a Terezinha começa a escrever assim: neste diálogo que vamos resumir, Jesus defende sua autoridade espiritual e diz, isso é a Terezinha falando, que ele vai se retirar e se eles não o aceitarem, entre parênteses, isto é, não assimilarem seus ensinos, fecha parênteses, morrerão em seus pecados, não se libertarão do erro em que vivem. Isso foi uma definição da Terezinha. E a Terezinha ainda continua, que não conseguem provar que ele esteja em pecado, mas pretendem matá-lo e não o aceitam, porque ele só fala a verdade e eles preferem a mentira. Isso foi uma interpretação da Terezinha ao ler esse diálogo. E aí ela continua agora que ela vai chegar ao diálogo. Quando Jesus afirma que se alguém guardar a sua palavra, ou seja, se mantiver fiel ao que ele ensina, não verá a morte eternamente, os judeus argumentam. Quer dizer, se você aceitar a minha palavra, vocês não morrerão. Aí, esses judeus questionam Jesus. Mas você é maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Quer dizer, quem é você? Né? Depois de afirmar que sua glória vem de Deus, Jesus diz, vosso pai Abraão, porque os hebreus o tinham como patriarca, então ele fala, vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Mas aí os judeus questionam, mas ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus responde, antes que Abraão existisse, eu sou. E a Terezinha agora, ela vem com uma explicação. Jesus apenas disserta uma verdade. Abraão, que desencarnara havia muito tempo, se encontrava no plano espiritual. De lá, teria assistido ao nascimento de Jesus aqui na Terra, alegrando-se com o cumprimento da profecia de um Salvador vindo redimir a humanidade, com a chegada do Messias que eles tanto esperavam. Quanto a Jesus ser anterior a Abraão, fica fácil de entender à luz do conhecimento espírita. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente criado por Deus. Individualização que não se dá ao mesmo tempo para todos e que continua se fazendo através dos tempos. Nesse sentido, Deus sempre criou, cria e criará espíritos. Quando Abraão alcançou sua individualidade, sua individualização, Jesus já existia como espírito individualizado e muito evoluído. Os judeus, porém, que quase nada entendiam da vida no além, acharam que a afirmativa de Jesus era uma orgulhosa blasfêmia. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou deles e saiu do templo. Então você veja bem, né, que quanta informação, né? Aí é uma informação total, né, a respeito da reencarnação. E um fato, Jesus foi anunciado. Jesus não caiu de paraquedas. Né? Jesus foi anunciado, 700 anos já se falava nisso. Né? Foi o João Batista anunciou, quer dizer, todas as evidências foram colocadas e eles duvidaram. E Jesus veio no seio da religião dominante. Ele frequentava as festas, frequentava todas as cerimônias judaicas. E o que acontece? É o grande ponto, e isso a humanidade faz e de forma constante. Nós obedecemos a Deus, nós consideramos a Escritura um livro sagrado. Agora, desde que não nos façam entender e aceitar coisas que nós não queremos aceitar. Entendeu? Quer dizer, se você, através desse livro sagrado, pedir para o povo se sacrificar fazendo uma coisa que ele não gosta e não é dos... ele se contraria. Aconteceu com Jesus, aconteceu com a doutrina espírita. Sim. Consolador foi a mesma coisa, ele foi anunciado. Ele chegou no seio da religião. Roma e o Evangelho estão lá. Sim, é uma grande obra. Mensagens mediúnicas dadas dentro do Vaticano. E não aceitou. Por quê? Porque não interessa. Deus está com tudo, desde que afirme alguma coisa que eu quero. É isso que eu quero comentar com o Wilson. Eu tinha um professor na faculdade, Dr. Nelson Botelho Reis, que ele falava assim: nada tão efêmero como uma verdade científica. E, utilizando essa deixa do professor, nós, enquanto estamos encarnados, nós nos agarramos a algumas verdades transitórias. E aí paramos de raciocinar e paramos de refletir, e aquilo vira verdade, e você se coloca uma barreira para sair dessa verdade que é transitória. Então, repara quando ele fala, Jesus afirma que se alguém guardar a sua palavra, não verá a morte. E aí perguntam, você é maior que o nosso pai Abraão que morreu? Por quê? Imagine, eles estavam dentro daquele contexto da religiosidade judaica, que era uma verdade inquestionável para eles. E eles pararam de refletir e aquilo era verdade. Então, eles não conseguiam entender como Jesus era maior que Abraão. É interessante que são passagens como essa que levaram a Igreja a divinizar, né, Jesus, a torná-lo Deus. Porque como explicar para quem vê a vida a partir do nascimento e a morte, até a morte física, que se resume neste período, que é o que eles entendiam de Abraão, por exemplo, quando Jesus faz uma afirmativa como essa, como não tem conhecimento nenhum da vida espiritual, Jesus só pode ser Deus, se ele existia antes de Abraão. E aí, nesse livro mesmo que o Luiz citou, Roma e o Evangelho, na introdução do livro tem lá trechos do concílio em que foi votado pela Igreja a consideração de Jesus como sendo Deus e a Santíssima Trindade. Isso é, foi uma votação. Por quê? Como não há um outro entendimento, ou não havia um outro entendimento, aquele era o mais aceitável. Veja bem, se nós não conhecêssemos o Espiritismo, se não tivéssemos conhecimento de tudo isso que conhecemos, ao lermos uma passagem como essa, o que a gente poderia entender? Como entender se Jesus existe antes, só Deus existe antes? Ah, sim. Por isso que foi colocado como uma figura de um Deus, né? De um Jesus. Deus, exato. É uma opção, né? Ou você justifica por que, que aquele cara chegou ao ponto e diferente de nós, ou aceita a reencarnação. E a gente não critica que tenha sido assim, né? Porque naquele momento era o que tinha para poder interpretar. Mas a gente só não pode, como você disse, Geraldo, é se manter sem estender o olhar para outras opções. Né? O Espiritismo que chega sem estudar, sem compreender, não aceitar ou atacar, sem mesmo tomar conhecimento. Ou tomar conhecimento por conta da opinião de outras pessoas. Aí, só reafirmando, não se pode aceitar o Espiritismo. A gente tem que compreender o Espiritismo. Porque o que acontece? Você aceita o Espiritismo, mas diante das dificuldades de explicar, você vai se calar? Porque a explicação é conhecimento. Então, se você aceita o Espiritismo, se você tem convicção de que aquilo ali é uma coisa, vai estudar. Vai estudar para você compreender o que você aceita. É exatamente, você entrou no assunto que eu acho que ficaria muito bom para a gente fechar o programa assim, ainda nós temos tempo. Nós somos espíritas. Alguém uma vez já me questionou assim, mas você só aceita o Espiritismo? Eu falei, claro que não. Eu aceito o Espiritismo, mas eu estou aberto a outras informações. Se amanhã a ciência desbravar, descobrir alguma coisa que mostre ser uma verdade, que o Espiritismo se adapte a essas novas verdades. Mas, curiosamente, de 1857 até hoje, não houve nada que o Espiritismo entrasse em choque com as grandes descobertas da ciência. Então, o espírita, ele deve ser espírita, mas tem que estar com a mente aberta para ouvir outras pessoas. Ele tem que sair do quadradinho, ele tem que ouvir um, ouvir outro, pensar, estudar, refletir. Porque eu imagino assim, será que daqui a 200, 300, 400 anos não chegará um outro grande missionário que vai acrescentar novas informações ao que temos da doutrina espírita? É, então, aí é exatamente o ponto. Você não pode ser um cara que você é um assimilador de opiniões. Sim. Você tem que formar a sua opinião. Ótimo. Você forma a sua opinião com uma base de conhecimento, com uma base de informações. Às vezes, sobre certos assuntos, as pessoas dizem assim, você é preconceituoso. O que é um preconceituoso? Preconceituoso é uma pessoa que tem um conceito pré-formado sem estudá-lo. E não muda, né? E não muda. Agora, uma pessoa que tem um conceito formado que é diferente de parte das pessoas, isso é um conceito, não é preconceito. Preconceito é um conceito pré-formado, formado antes de se conhecer. Então, nós precisamos conhecer a doutrina espírita exatamente para pensar sobre os questionamentos, sobre as dúvidas, sobre as alternativas. E, a partir daí, você formar uma opinião. Quando, por exemplo, você estuda a doutrina espírita e você estuda o caso, por exemplo, do Charles Dickens, que ele retornou, anunciou que tinha deixado um romance inacabado e pegou um médium analfabeto e completou, isso é fato. Com os mesmos cacuetes da linguagem que ele escrevia. Com os mesmos erros do inglês britânico para o inglês americano na primeira e segunda parte do livro. E ninguém achava a linha de transição. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Isso é fato. Como é que se monta a ciência? Com fatos. Com fatos, não tem a menor dúvida. Entendeu? Quer dizer, então, a doutrina espírita, ela é corroborada por uma ciência espírita que se fundamenta em fatos. Agora, para isso, você precisa conhecer. Se você não conhece, você não tem como argumentar. Só que é uma ciência peculiar, né? Porque é uma ciência que trata com inteligências. Assim como a sociologia, lá no início, Emily Durkheim propõe a sociologia como que seja estudada a partir de um método científico. Mas o estudo da sociedade também, os métodos científicos tradicionais, nem todos se aplicam ao estudo da sociedade, é diferente, é abstrato, assim como o Espiritismo. Tudo indica que Kardec conhecia Augusto Comte, que na época propôs o positivismo, que era a visão científica, né, no entendimento da sociedade. E aí a filosofia tem um ramo de estudo que chama epistemologia, que é o ramo do estudo do conhecimento, e é muito interessante, porque eles tratam o conhecimento como sendo por fases. Você tem a ignorância, é o momento em que eu não conheço alguma coisa. Você tem dados, você tem informações. Dados são unidades de informação, você tem informações que são ideias, e você tem o conhecimento. Já a pedagogia vai definir conhecimento como a relação que tem o discente com a informação. Então, veja, o conhecimento não é a informação, é a relação que quem recebe a informação tem com aquela informação. Isso passa a ser conhecimento. Por isso que hoje o ensino nas escolas tá contextualizado. A gente tem que falar com o aluno de acordo com a linguagem que aquele aluno, com o mundo que aquele aluno interage, para que aquelas informações possam interagir com ele. Virar conhecimento. Interessante. Então, o espírita, ele é isso. E o problema é considerar a fé como sendo crença. Porque crença é alguma informação que chega em você e você acredita. Para muitas pessoas, quando a gente fala, você tem fé? Ele fala, sim, eu acredito em Deus. Mas fé não é acreditar, é experimentar, é viver. Então, é a relação com este conhecimento. Então, na doutrina espírita, nós temos a relevância do aprendizado, né? Do estudo, quando você tem um espírito de verdade, dizendo, espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. E você tem a prática, que é, por exemplo, o trabalho na casa espírita, a vivência mediúnica. Nós sabemos aqui que o Luiz trabalha, que você também trabalha na vivência mediúnica. Então, isso só vai realmente fazer parte da gente no momento em que a gente estuda, recebe a informação e vivencia. Eu achei muito interessante, Wilson, a sua colocação. Quer dizer, a fé não é só falar, eu acredito, é viver, é vivenciar, é sentir aquilo. Experimentar, é colocar em prática, né, no seu dia a dia aquilo. Você existe uma teoria que na prática você confirma que aquela teoria funciona. Que interessante. Entendeu? Aí você introjeta e não tem mais quem tire de você. Exato, você se apropria daquilo, aquilo passa a fazer parte de você. O que o Alan disse uma vez, ele falou, eu não acredito no Espiritismo, eu sei. Eu vivo, né, no sentido de sabedoria, porque ele já experimentou. O acreditar é uma consequência, né? Você acredita e desacredita, porque se as informações mudam, você acredita em outra coisa. Você recebe uma informação e acredita em algo. Se vem uma informação diferente, você muda a sua crença. Por isso que as pessoas mudam tanto de religião. Saem dessa denominação, vai para aquela ou vai para outra, porque está no campo da crença, do acreditar. Onde a persuasão influencia mais do que realmente acredita fatos. Por acreditar, quer dizer, não houve uma reflexão na maioria das vezes, não houve um estudo, não houve uma confirmação, houve uma confrontação. Aí, desistir. Que nem assim, a gente ouve, vocês devem ter ouvido, eu era espírita, deixei de ser espírita. Eu fico imaginando, como é que ela deixou de ser espírita? Eu não conheço nenhum espírita que tenha deixado de ser espírita. Eu conheço, por exemplo, simpatizantes. Simpatizante? O cara frequenta lá, frequenta, legal. Vai lá na palestra, acha interessante, gosta do palestrante, mas aí, de repente, a coisa não vai do jeito que ele queria na vida dele. Não, vou deixar de ser. Isso está cheio. Você, quantos alunos entram numa faculdade e chegam no segundo ano, não é isso que eu queria. Exatamente. Ele muda e daqui a pouco nem se forma em nada. O Álvaro contou uma história desse jeito, eu achei muito engraçado. Um amigo dele que encontrou com ele um certo dia e falou, Álvaro, você estava certo, conheci o espiritismo, estou frequentando uma casa, me tornei espírita, né? De carteirinha agora, nossa, estou adorando, estou amando todo o conhecimento que eu estou recebendo. O Álvaro elogiou, falou, meus parabéns, que bom, espero que você seja feliz, né? E aí passou um tempinho, 6 meses depois ele se encontrou de novo com um amigo falou, para mim não deu, eu larguei tudo, não dá para ser espírita. Mas por que o que aconteceu? Porque eu fiz um voto quando eu comecei a frequentar o Espiritismo, que se realmente aquilo tudo fosse verdade, né, que acontecesse tal coisa na minha vida, e não aconteceu. Então, não funciona. Deus não entrou na minha. Não entrou. Deus não entrou na dele. Como eu disse, Deus não tem pressa nenhuma. Olha, meus irmãos, vocês que estão ouvindo essas nossas discussões, que isso sirva para reflexão. É nesse diálogo que a gente cresce. O Wilson faz um comentário, o Luiz entra num outro viés, e isso vai nascendo um entendimento para que em alguns momentos a gente possa viver isso daí. Todos nós somos estudiosos aqui e buscamos fazer a nossa parte, tentando sempre estudar um pouquinho mais. Luiz, suas últimas palavras. Um grande abraço a todos os pais, né? E hoje, para o Geraldo e para o Wilson, eu estou trazendo aqui um presentinho de Piracicaba. Muito cuscuz bem. De Piracicaba, o famoso cuscuz de Piracicaba. E hoje eu cumpri a minha palavra, eu entreguei ao Luiz o pendrive. Ah, isso tem que ser registrado. Aquela promessa que o Wilson, que o Geraldo fez de trazer aqueles artigos, hoje ele trouxe. E ele, durante a semana, inclusive, quis dar uma adiadinha. Ele disse, não, só tem 106, falta 5, eu posso entregar daqui a 15 dias. Eu disse, não, me leva os 106. São 106 textos, prosas que eu escrevi, e tem mais, eu escrevi acho que uns 7 fenômenos mediúnicos que ocorreram ao longo da vida, mas existe uns 5 que eu preciso escrever. Falei, Luiz, você acha que eu levo? Não, traz logo antes que você se arrepende. Deixa eu pegar aquilo que está aqui. Mas amanhã eu estarei falando no Grupo Espírita Luz e Verdade lá em Santa Terezinha. Eles estão aniversariando, né? E que nós possamos aí comemorar mais um ano de existência de uma entidade espírita que está divulgando o espiritismo ali na sua região. Um grande abraço a todos. Foi sempre um prazer imenso. E ontem eu já fiz a minha feijoada com os meus filhos. Então, todos eles estavam lá com esposa, genros, os netos, e liberando hoje para o outro lado. Né? Então, cada um vai para a sua festinha hoje. Ontem estavam todos lá na minha casa. Um beijo enorme em todos. Wilson, suas últimas palavras. De agradecimento, muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha. Obrigado aqui a toda essa técnica e obrigado a vocês que me oferecem essa oportunidade novamente de aprendizado, né, e desses momentos tão alegres aqui, desejando a todos uma excelente semana. Wilson, você realmente agrega muito valor aos comentários, seus comentários são sempre muito bem feitos e espiritualizados, a gente agradece a sua presença aqui. Queridos ouvintes, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. E vem aí o programa da Igreja Católica Construção. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.